As melhores da sofrência você ouve aqui, no CDzão de aniversário do DJ Saulo Show Volume 4. Sociais, @sauloshow_dj. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Sucesso em Macapá. São eles: DJ Saulo Show e DJ Wesley. Pensando em você, meu Deus, diz por quê?

localizada ao lado da UPC, próxima rotatória do Macapaba 2. Melhores CDs do Amapá. Fone e WhatsApp 96991049983. Ficou tanto amor, estou meio sem paz.

os melhores da sofrência você ouve aqui, no CDzão de aniversário do DJ Saulo Show Volume 4. Billy Brasil. Só me usar, tá aí, tô aqui. Já deixo me usar, tá aí, tô aqui. Como se sem se apegar, tá aí, tô aqui. Já deixo me usar, tá aí, tô aqui. Como se sem se apegar. É Billy Brasil. Só me usar, tá aí, tô aqui. Já deixo me usar, tá aí, tô aqui. Como se sem se apegar.